mas as cobras voam por sobre os barracos. É sexta-feira, céu azul, mar de Malibu, e na quebrada é mil e um. Paga de olho nu pra nos ver de réu. Mas não pega, não pega, não pega. A cara voa mais. Não pega, não pega, não pega. Polícia zoa mais. Não pega, não pega, não pega. Já mata mais. Não pega, não pega, não pega. Quem vem de lá, na intenção de buscar o que é meu, desceu o asfalto de cima pra catar quem se escondeu. Vi fazer jus nessa selva que os bique inverteu. Se entorpeceu de maldade, então deu no que deu. Até sonhei com tijet, prefiro um golf na night. Ter minha house de luxo financiada nas bright. Negociante da rua, produto de qualidade. Aonde nego flutua, não tem lombra de metade. Coloque cheque de Intratec 357. Mais um moleque sofredor, cuja vida deu um break. Tô pelos cash e os boy investe a fim dos breguete. Dispara os flash e que a água dessa fonte não seque. Detector de maldade só no sexto sentido. Estrategista vem de berço e pensamento agressivo. Alguns acham estranho o temperamento explosivo. A regra é clara, é só ter calma e se safar do perigo. Deu as cobra voou por sobre os barracos. É sexta-feira, céu azul, mar de Malibu. Pina quebrada é mil e um. Paga de olho nu pra nos ver de réu. Mas não pega, não pega, não pega. A cara voa mais. Não pega, não pega, não pega. Polícia zoa mais. Não pega, não pega, não pega. Já mata mais. Não pega, não pega, não pega. O lugar que contribui pros moleque perecer. A fita até em quem nunca teve nada. Vou pegar essa selva e diluir seu desejo e seu prazer. É melhor viver no luxo do que a vida de sofrer. Hey, não se ilude não, eles querem meu final. Meu serviço não exige bala de tiro de sal. Desde os 15 o marginal, gladiador de fuzil fal. Coruja de campana que aprecia o matinal. É, vida de ladrão, tio, com o tempo gerou. Arlequim, Red e Green, tinte, vagaba ou furão. Mais de mil aglomerou, só nota grande de valor. Até previ o meu futuro como as cartas de tarô. Eu corri pelo certo, ó, vários desafetos. Eu vi na grama nascer grana, selva de concreto. Ó, pra quem se julga esperto, o bandido completo. O bagulho só funciona pra quem faz deu tudo discreto. Sobre os barracos. É sexta-feira, céu azul, mar de Malibu. E na quebrada é mil e um. Paga de olho nu pra nos ver de réu. Mas não pega, não pega, não pega. A cara voa mais. Não pega, não pega, não pega. Polícia zoa mais. Não pega, não pega, não pega. Já mata mais. Não pega, não pega, não pega. Thank you.